estabilizada visual com a pista? Afirmativo. Torre, Renan Noi, 3,6. Obrigado, boa tarde, 3,6,2,2. Romeu, Romeu Golf, 2,000 pés, livre LS X-Ray. 2,000 pés, livre LS, negócio. 0,8. 2,08, boa. 925, call Recife Center, frequency 126.0, enable 128.8. 126.0, enable, can you confirm the primary one? 126.0, backup 128.8. Roger, secondary one, 28.8, right? That's right. Thank you very much. Salvador, boa tarde. Colo 612, passa 175 para 160, passou para a bota. Colo 612, identifique, chega da mar e desça ao 050. 050, identificou 612. Salvador, gol 1755, decolando 2500 no perfil da série da EL. Colo 755, contato radar, sub e mantenha 360, saída da EL. Sobe, mantém 360 na EL, 755. Ah, questão. Gol no meio ou no 2, vai direto em Itapê? Direto em Itapê, no meio ou no 2. Mike, Romeu, Romeu Golf, complete o Elias, chame torre no noite, 3,6. 18,6, obrigado. November Yankee Mike, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, November Yankee Mike. Então, 3190, livre Elias, X-Ray, informe, estabilizado. Preencher autorizado, 3190. Gol no 0, no 3, chame Recife, 125, 1, não, termo 3, 325. Recife, 25, 1, 325, 1, 0, 1, 3. Salvador, uma boa tarde, é o TAN 3567. Boa tarde, gostei do horário, um pouco cedo para a autorização, porém poderia ter possível confirmar a saída? Tupi, agora aproximando pelo setor norte do campo, rotatória, visual também pouso para o Chinon 7. Tem condições de cancelar um pouco mais próximo e fazer uma base curta para o 17? Se autorizar, já cancela da presente e segue direto para o 17. Firmativo então, modificado 07, prossegue visual com a base pela direita para o 17, base curta, o Papá triplou meu Golf, pista 17, reporte na final, trem retrato, não é isso? Do aerocomando, é? Firmo então, então ele livrou o eixo da 10, tá seguindo para a final da 17, reportado abaixado e travado, Romeu, meu Golf. Gente. We have a condition to the left Duna. Negative, maintain heading AMA. You are number 3 to land. Number 3, Roger. Maintain 230 knots. Do you want that to reduce? No, 230 is good. Okay. 308, controle 5544, ultrassone. Muito grato, camará. 3,7. Solo, tá 3,622. 3,622, passe via 2, tem PS, pelo juiz. Alfa Juliette 8, 3,628. Mike, continua a aproximação. Reporte baixado travado. Continuando a aproximação, Novembro Oriente Mike, voltando para. Na Caso para final no 7, baixé travado, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, autorizado pouso, pistão no 7, vento 1, 1, 0 graus, 1, 1, 1, 2. Ele pousa no 7, Golf. Sendo 2, sua velocidade de cada? 2, 3, 5, 9. Ok, para se manter como número 1, o senhor tem condições de incrementar para 250 até mais próximo de Duna? Precisaria manter essa velocidade agora, senhor. Ok, então o no meio no 2. Controle de Salvador, Gol no meio 01, passando do 80 para o 180, com a informação. O número 01 identifique, chegada Bonf, desça ao 080. Ajuste Salvador 1015, reduza para 259. 259, o número 601 é dirigido ao 080. Autorizado o pouso na 3190. O meu Golf, no solo ao 10, autorizado backtrack, autorizado taxi até o pátio 5. Após bip sequência ao estacionar, reporte livrando o pista. No 90, informa o tráfego à sua esquerda, um Alfa, correção Papá, Alfa, um Tupi, aproximando para pouso na 17. Sente, tá 3190. 3325. 1251, 3325, boa. Gol no menos 2, desça 2.000 pés, 1.015 é o ajuste, está livre LS X-Ray. 2.000 com 1.015, menos 2. Dois para o localizador, curva agora direita para o 065. Direita 065 para o localizador, menos 2. Final de 3 milhas, o Papatango November e Yankee Mike. November e Yankee Mike. Confirme baixado travado. De fábrica, senhora. Também é que Mike aguarde autorização de pouso, ainda não avistado. Guardando autorização de pouso, não vem Beriante Mike. 62, é, claro. Que Mike já avistado, autorizado pousar no pistão 17, vento 110 graus 09 nós. Livre pouso, November Yankee Mike. Oi, boa tarde, tá passando Golf Kilo Oscar, tá visual com o aeródromo. Golf Kilo Oscar, continue a aproximação, reporte baixado travado. Vai continuar, vai reportar baixo travado, Golf Kilo Oscar. Zero no solo 1 no 3, chame em solo 1 no decimal 9. 219, obrigado, boa tarde. Solo, Salvador, 3190, uma boa de plano 6 minutos. Rapaz, 3190, taxa de Alfa, repassagem 2 milésimos. De Alfa, 3190, vai tomar 2 milésimos. Fly 491, pode ser a mão de vocês. Roger, Fly 491, descent 050. 050. 35491, radar vector for space, turn the left heading 080. 080 to left, and now limit, can you confirm? The limit is magnetic bearing 120 Simbra. 1032 Simbra, our limit 35491, Roger. Mil pés, 1015, reduz a velocidade para 180 nós. 3000 pés, 1015, reduzindo para 180 nós, 6722. Fique lógico, autorizado pouso, pistão na 7, vento 100 graus, 11 nós. Autorizado pouso na 7, é o Golf Quilos. Para sequenciamento, mantenha presente por limitado pelo localizador. Mantenha pro limitado pelo localizador, vai 5491 to localize the course, turn the right head 130. 130 to localize course to 5491. Roger, and descend 2000 feet, altimeter side 1015. 2000 feet down to 5491. Web 6722. 6722, desça para 2000 para o localizador esquerda 160. 2000, esquerda 160, Web 6722. Quilo Serra Lima, desça para 3000 pés 1015. 3000, Quilo Serra Lima. Também aqui, Mike, autorizado ingresso na pista no site para ataque até o PAD 4. Reporte liberando pista ao estacionar a frequência livre. Meno 2 estabilizado, visual com a pista? Estabilizado, mas não visual, vou no Meno 2. Ok, informe visual. Portará. Pelo número 2 está passando externo, chame 12 no noite, principal 6. 18 6, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, com o número 2 passando externo, baixar travado. Com o número 2, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 nós, altímetro 1-0 no 5, check trem. Trem baixar travado, autorizado pouso, com o número 2. Gol no 601, desça para 4000 pés, 1015, reduz velocidade para 220 nós. 4000, 1015, 220 nós, gol 601. 35, correction 5491, clear the last X-ray. ALS, 35491. Can you confirm the traffic 1 o'clock position? Yes, you are falling. The traffic, Boeing is 738 from WebJet. Roger, maintain speed 160 now. Mike, quer estacionar, frequência livre. Sonar 620. Autorização 380 para o Galeão. Guarda 62501. Web 6722, fui LS, desalco a pista. Fui LS, desalco o campo, Web 6722. Torre, Nono, 836. 86, 6722, boa. Essas estão no site. Serra Lima, desça 2000 pés, está livre LS X-Ray. 2000, livre LS, aqui do Serra Lima. Gol 601 no vetor radar para sequenciamento, curva agora à direita para 230, seu limite ao localizador. Direita 230, limite localizador, gol 601. 100 graus com o 39, já pode fora do solo, Guardião 07. 7 já fora do solo. Torre Web 6722, boa tarde, passando externo, baixado, travado, ILS, sempre com 90. A 722, com sua aproximação, altímetro 10 no 5, aguardando a autorização de pouso. Informo o helicóptero da Polícia Militar do Estado, Eco Charlie 35, decolando agora com proa sul da pista auxiliar, não interfere na sua aproximação. A 722 aguarda apenas a pista livre. Gente, aguardando, web 6722. Nível 3, confirmando o nível? 360. 360, Upper Zulu 10. A subida é da El Leda Bridge, decola da pista 10, primeira curva direita, controle 120.8, aciona 5541, copiou a informação Zulu. Solo, boa tarde, gol no meio, no 2, na Alfa, se escuta. Portanto, da Juliette, o meio, no 2. Torre Salvador, é o trip 5491, está estabilizado o localizador, trem baixo, checado. 4491, continua a aproximação, ainda não avistado, informa que é o número 2 para pouso. Reduzido, mantendo o cliente como número 2. Torre, o Guardião 07 está autorizado a chamar o controle? Guardião 07, chame o controle, frequência 120, decimal 8. 1208, até a volta. Livre LS, desça para 2000. Esquerda 130, livre localizador, gol na 601. Ocean S6143, clock identity, clear the bomb arrival, descent 4,000 feet, altimetre 01015. Ok, bomb arrival, 4,000 feet, Kilo, Serra Lima, estabilizado, visual com a pista. Positivo, senhor. Torre, Nono, 3,62. 20, boa noite. Controle, é o Guardião 07. 07, 500 metros via litoral para Ondina, informe final para pouso. Para final, 07. Tráfego ainda não avistado, informa que é o número 2 para pouso, pista 10. Sim, a gente tem intenções a partir do externo de prosseguir para 17. Pio Serra Lima, autorizado, curva base pela direita para interceptar final da 17, reporte no final da 17. Gente, Lima. 12. Salvador, boa tarde, Azul 4206, informação Zulu. Boa tarde, 4206, tudo na pasta? Vamos, top. Azul 4206, autorizado suficiente, nível 360, via superfície, 5.2, pasta, assunto da carne. Repasso 10, para a esquerda, para a 10, assunto 10, para a esquerda, 5.5, para o C49. Da 10, saída da PUC, transmissão Aracaju. Aciona 208. Corrigindo, aciona 547, compra 208, azul para 206. Vai chamar. Solo 21 no solo 2 meia, livre direita, chame solo 1219. 1219, o 3554, 919. Position 11, information Zulu, to Lisboa, request 4,000 feet, 6,143. À direita, ele está. E o CA Lima, autorizado táxi até Aerostar. Reporte livrando pista. Estacionar, frequência livre. Está livre o pouso, Gol 601? 1601, livre pouso, pista 10 vento, 110 graus, 119, confirmando o trem embaixo travado. Embaixo travado, Gol 601, livre pouso. Solo 31, livre direito, chame solo 121-9. 21-9, obrigado, Gonova. 601. Decolou de Ondina, tá indo para? E vai prosseguir via setor norte do aeródromo de Salvador. Alfante da Juliette, Gol 601. Afirmativo, 601, segue Alfa, guarda a Juliette. O Santos 3567, pronto para o táxi, com 4 horas e 10 minutos, alternando com o fim, 122 a bordo. Índia Alfa, tá com espera, 18612, 1095, 3567, grátis. Guarda na Alfa, antes da Juliette, aguardando a aeronave da Tão, Gol 601. Posição 4, confirma. Portugal 022.